dia, Jorge, como vai? Espero que esteja bem. Adoraria ficar pra falar de montão, mas eu não posso, não. Tchau, tchau. Trabalhamos pra valer com chocolate sem. Nós começamos às 8 e às 3 paramos, enfim, dirijo o caminhão. Trabalho então e mando pra minha família um dinheirinho. Agora está enrascada. Você está atrasada. Já passam 2 minutos das 8. Sim, senhora, e você vai ser mandada embora. Na fábrica de chocolate se trabalha duro, sim. Com licença, seu dentinho, a bigorna caiu bem bem. Volte ao trabalho já, vai melhorar. Há muito pra fazer e encomenda pra entregar. Nós éramos bem felizes, vivíamos a brincar. Mas agora trabalhamos todo dia, toda hora. Nossa vida é trabalhar. Sou o Hack, o chefe, sou bem. Queremos descansar. Pedimos intervalo, misericórdia, mas o Senhor nos odiz. Não dá! Ah. Precisamos de umas férias. Nossa carga é demais. Estamos bem. Sim, nós começamos às 8 e às 3 paramos, enfim, dirijo o caminhão. Trabalho então e mando pra minha família um dinheirinho. Virão pra cá um dia, viveremos.